Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt. É verdade que vamos conferir hoje em Cash Resto Zero com um olhar sobre o lançamento e a noite de aniversário da Rádio Boa Nova. O lançamento refiro-me ao livro Dia 15, que aconteceu na passada terça-feira, no Val do Alva, no dia em que a Rádio Boa Nova comemorava o 33º aniversário. E nessa altura importa referir que o lançamento deste livro Dia 15 é bastante mais e vai para além do que é a essência do livro e do que motivou o livro. No contexto da Rádio Boa Nova, é mais um evento marcante no Conselho de Oliver do Hospital e na região, num dia de semana, à noite, Dia do Pai, e a Rádio Boa Nova conseguiu juntar quase 150 de pessoas num anfiteatro no Val do Alva, e pessoas essas de diferentes quadrantes de responsabilidade, quer do Conselho de Oliveira do Hospital, quer da região, o que levou muita gente a considerar mais um acontecimento único no Conselho de Oliveira do Hospital e na região. De resto, em linha, e convém aqui recordar com o que a Rádio Boa Nova tem feito, nomeadamente na última década. Eu referi última década. A Rádio Boa Nova organizou eventos de grande dimensão, com uma preocupação muito grande com o entretenimento nacional e também com a diáspora nacional, e nomeadamente nos 25 anos, nos 30 anos e agora nos 33 anos, a Rádio Boa Nova organizou eventos que não têm paralelo de modo algum, quer no Conselho de Oliveira do Hospital e de algum modo até na região. Recorde-se que nos 25 anos a Rádio Boa Nova conseguiu reunir numa mesma sala todos os presidentes de Câmara de Oliveira do Hospital vivos, algo que nunca mais se repetiu e que nunca tinha acontecido. Recorde-se que nos 30 anos da Rádio Boa Nova, a Rádio Boa Nova destacou, desses 30 anos, 30 nomes e 30 marcas, e fez soar esses nomes e essas marcas como nunca tinha acontecido em Oliveira do Hospital, numa gala com quase 5 centenas de pessoas. E agora a Rádio Boa Nova, pela primeira vez no contexto de Oliveira do Hospital, depois do tal dia 15, consegue contar essa história, sem perder a emoção, mas já conseguindo olhar de frente para essa história, fazendo um relato e fazendo um documento que não é mais do que uma memória viva de um dia de coragem. Se mais nada houvesse, infelizmente há muito mais, a Rádio Boa Nova já justificou a sua existência durante estes 33 anos com eventos que não têm qualquer paralelo no Conselho de Oliveira do Hospital e até, de algum modo, na região. Quem é que está de parabéns? As pessoas. As pessoas que nos acompanham na rádio, as pessoas que fazem na rádio, que fazem a rádio, e as pessoas que gostam da rádio. E estar de bem com as pessoas é estar de bem com a vida. Obrigado à Rádio Boa Nova e obrigado às pessoas. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt.